Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana com mais um bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, o melhor daquele repertório que já não ouvimos mais nas rádios convencionais, nas rádios comerciais. Estamos aqui cumprindo essa missão, cumprindo essa tarefa, o que nos dá muito prazer. E o programa hoje, como sempre, recheado de coisas boas, os nossos quadros, nossas colunas, Cantinho das Letras, com a sugestão de mais um bom livro pela Ana Paula Ruas, nossos grandes encontros e o papo nutritivo com a nutricionista Denise Braga. Então, fique atento nessa próxima hora. Eu convido você, então, a matar a saudade de muita coisa bonita, muita música gostosa, relembrar muitas coisas e curtir esses nossos quadros. E o e-mail para a sua participação com sugestões, críticas, comentários, envio do seu repertório para o Especial do Mês. Especial do Mês é aquele programa que vai ao ar na última semana de cada mês e você pode fazer a produção do programa, você pode fazer, montar o seu repertório e mandar para cá para que a gente possa então compartilhar com os nossos amigos, nossos ouvintes, ok? Bate-papo musical 1@gmail.com. Vamos iniciar o nosso programa de hoje atendendo ao Renato Barbato, nosso querido ouvinte, que ligou para cá e mandou o seu pedido musical. Ele disse que quer ouvir Palpite Infeliz, do Noel Rosa. E dentre as tantas gravações, Renato, dessa música, eu optei pela gravação original da Aracide Almeida. Então vamos atender o Renato Barbato com o Palpite Infeliz do Noel Rosa com Aracide Almeida. Thank you. sabe, o salgueiro Mangueira foi como Cruz e Matriz. E sempre qualquer almoço mesmo, na vida qualquer abafa ninguém. Qualquer vontade faz samba também. Ouvimos com Aracy de Almeida, do Noel Rosa, Palpite Infeliz, atendendo ao Renato Barbato, que mandou e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Também quem fez uso desse mesmo e-mail foi o nosso querido Regivaldo, que Regivaldo, nosso ouvinte também antigo, né, Reg? Mas que agora resolveu participar também. Seja bem-vindo ao nosso programa, Regivaldo. E ele pediu para ouvir Saudade dos Aviões da Paner, composição do Milton Nascimento e do Fernando Brant, que aliás, né, o Milton gravou isso lindamente. A Elis da época também gravou isso, regravou isso maravilhosamente bem. E agora a gravação que o Reginaldo pediu é uma gravação mais recente, uma roupagem diferente, mas que também ficou muito bonita, com a Mônica Salmazo. Vamos então conferir. O bandido sobe e desce ladeira, e o motorneiro parava a orquestra um minuto para me contar casos da campanha da Itália e do tiro que ele não levou. Levei um susto imenso nas asas da paneira. Descobri que as coisas mudam e que tudo é pequeno nas asas da paneira. Lá vai menino lambendo podre delícia, e lá vai menino senhor de todo fruto, sem nenhum pecado, sem pavor. O medo em minha vida nasceu muito depois. Descobri que minha arma é o que a memória guarda dos tempos da palmeira. Que não se esqueça, alguém insiste e fala ao coração. Tudo de triste existe e não se esquece, alguém insiste e fere no coração. Nada de novo existe nesse planeta que não se fale aqui. E aquele tango e aquela dama da noite, e aquela mancha e a fala oculta, que no fundo do quintal morreu. Morri a cada dia dos dias que vivi. Cerveja que tomo hoje é apenas em memória dos tempos da mulher. A primeira Coca-Cola foi, me lembro bem agora, nas asas da paneira. A maior das maravilhas foi voando sobre o mundo nas asas da paneira. foi. Em volta dessa mesa existem outras, ao mundo tão igual. Em volta dessas mesas existe a rua, vivendo o seu normal. Em volta dessa rua, uma cidade, sonhando seus pés. Atendendo ao Regivaldo, ouvimos então com Mônica Salmazo, Saudade dos Aviões da Paner, do Milton Nascimento, do Fernando Brandes. Leva Eu Saudade, de Alventino Cavalcante e Tito Neto, canta Osni Silva. Tenho medo de cair. Leva eu, minha saudade. Menina, tu não te lembra daquela tarde fagueira? Tu te esquece, eu me lembro. Que saudade matadeira. Leva eu, minha saudade. Oh, leva eu, minha saudade. Eu também quero ir. Minha saudade. Quando chego na ladeira, tenho medo de cair. Leva eu, leva eu, minha saudade. Oh, leva eu, minha saudade. Eu também quero ir. Minha saudade. Quando chego na ladeira, tenho medo de cair. Leva eu, minha saudade. Oh, leva eu, minha saudade. Minha saudade. Leva eu, leva eu, leva eu, leva eu, leva eu. Osni Silva, Leva Eu Saudade, de Aventino Cavalcante e Tito Neto. E no programa Bate-Papo Musical, Cantinho das Letras, com Ana Paula Ruas. Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao Cantinho das Letras. Hoje o meu destaque vai para o livro intitulado Um Tempo Entre Costuras, escrito por Maria Duenas. Maria Duenas é uma escritora espanhola, professora de inglês na Universidade de Múrcia, mora em Cartagena e Um Tempo Entre Costuras, que foi lançado em 2009, é o seu primeiro livro. Este livro já foi traduzido para mais de 20 idiomas e agora vai para as telinhas da televisão espanhola. Vai se tornar série de TV. Narrada em primeira pessoa, quem nos conta sua própria história é Cira Quiroga, uma jovem costureira madrilenha que aprendeu o ofício com a mãe, que a criou sozinha, trabalhando em um ateliê com certo prestígio em Madrid. Muito jovem, Cira vê seu destino se delineando de forma morna, segura, sem ímpetos, porém com carinho, devoção e suavidade. Sua vida segue tranquila assim, até que uma paixão avassaladora que chega sem aviso prévio muda toda sua vida em apenas 4 dias. Por esta nova paixão, Cira abandona tudo. A Madrid de toda a sua infância, a vida simples, seu noivo e sua mãe totalmente inconformada com as atitudes da filha. Muito simples, Cira se envolve, sem perceber, em uma série de problemas ao longo de vários anos de guerras. A Guerra Civil Espanhola e a Segunda Guerra Mundial. Cira mostra amadurecimento a cada novo obstáculo que enfrenta. E no final do livro, o autor deixa claro a evolução da personagem que é apresentada de forma frágil no primeiro capítulo do livro. A história é dividida em 4 partes. Como eu disse, a primeira mostra uma Cira frágil, que sai de Madrid às vésperas do início da Guerra Civil e passa por diversas situações complicadas em Marrocos. Já na segunda parte, com uma nova identidade, Cira faz amigos poderosos e vê sua vida mudar completamente. Na terceira parte, começa a Segunda Guerra Mundial e alguns fatos a obrigam a voltar para Madrid. Na quarta parte, que eu considero a melhor da história, Cira, uma mulher forte e inteligente, se vê envolvida numa grande conspiração política. Embarque nesta aventura que nos faz suspirar, nos ensina, nos emociona, pois não trata apenas de política, conspirações e guerras. Fala muito de amizade, amor, dedicação e evolução. O romance nos surpreende ao trazer todo esse cenário de assuntos e paisagens transitando confortavelmente entre o exótico, o glamouroso, o miserável e o ilusório. Assim como o livro é um misto, as emoções que ele nos provoca também é uma mistura deliciosa. Vale a pena conferir. E o Cantinho das Letras fica por aqui. Se você quer entrar em contato conosco, escreva para batepapomusical1@gmail.com. Um beijo a todos e até a próxima semana. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Esta foi a Ana Paula Ruas com o nosso quadro Cantinho das Letras. E a Ana Paula sugeriu mais um bom livro para você hoje, e você terá tempo de ler até o nosso próximo programa, quando então ela voltará com a sugestão, com a dica de mais um livro, ok? Então, aguardemos a próxima dica literária da Ana Paula Ruas. E se você quer, tem alguma dúvida ou deseja receber o livro, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Sandra de Sá, de Macau, Olhos Coloridos. Eu

grandes encontros. No nosso grandes encontros de hoje, atendendo a nossa nutricionista, Denise Braga, vamos ouvir com Jorge Versilo e Nina Jô, Memória do Prazer. A composição é do Jorge Versilo. Penso em você, é uma canção que eu não consigo esquecer. Penso em você, e é o livro de um amor que não se lê. Penso em você, e acho que nunca saberia rejeitar um pensamento assim. É o perfume na memória do prazer. Penso em você, há tanto pra contar e há tanto pra viver. Penso em você, por entre as telas, pelos quadros de Matisse. Penso em você, em um soneto ensolarado de Vinícius. Penso em você, e essa paisagem a cada passo mais bonita se revelará. E acho que até hoje dela eu não saí. Penso em você, há tanto pra contar. E acho que até hoje dela eu não saí. Penso em você, há tanto pra contar e há tanto pra viver. Atendendo ao pedido da nossa nutricionista, Denise Braga, nossa colunista aqui do Papo Nutritivo, ouvimos com Jorge Versilo e Nina Jô, Memória do Prazer, e a composição é do Jorge Versilo. Para suas sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, envie sua mensagem, envie do seu repertório para o especial do mês,

esperança, a tua que esperança canto, sim, e não cantava se não fosse assim. A canção é pra que teu povo cantando teu canto pra que não seja então. Certezas e esperanças pra trocar por dores e tristezas que bem sei um dia ainda vão findar. Um dia que vem vindo e que eu vivo pra cantar. Na avenida girando estandarte na mão pra anunciar. Na avenida girando estandarte na mão pra anunciar. Na avenida girando estandarte na mão pra anunciar. De Geraldo Vandré e Fernando Lona, ouvimos com Geraldo Vandré, Porta Estandarte. E Geraldo Vandré, para aqueles que não conhecem, para os mais novos, foi um compositor que foi meio que o símbolo da resistência da ditadura militar, quando cantou no festival, para não dizer que não falei de flores, e saiu de lá já preso, enfim, aí tem uma série de lendas, categorias que ninguém sabe exatamente explicar o que aconteceu a partir dali com Geraldo Vandré nas torturas que ele sofreu lá do regime militar. Fechando esse nosso encontro de hoje, Toda Uma História, canta Zizi Posse, de Luiz Avelar e da Zizi Posse.